Ferraz. Um verdadeiro festival de ofertas em cerâmica e porcelanato. Fácil de comprar e é mais barato. Delmar Construções, no centro de Jaicós e na Avenida Getúlio Vargas, ao lado do posto Dois Amores, Picos, Piauí. WhatsApp 899-9986-1773 e 98111-8047. Eita, menino! Derrubar boi é fácil. Eu quero ver jogar a menina no capô do caminhão. Não é não, Zé Cantor? É, Reinaldo! É no capô, é na faixa do forró de vaquejar. Mas ela fala que não gosta do vaqueiro, que prefere os playboy que tem dinheiro. Não sabe ela que quem corre vaquejada tem cavalo, caminhão e a pegada. Mas ela fala que não gosta de vaqueiro, que prefere os playboy que tem dinheiro. Mas sabe ela que quem corre vaquejada tem cavalo, caminhão e a pegada. Mas o alvo tá correndo atrás de mim e vazou o áudio dela que dizia bem assim: ai, amiga, eu gosto quando ele me joga no capô do caminhão. Eu peguei ela, joguei ela no capô do caminhão e ela me dizia que delícia, que tesão. Patricinha já namorou na pegada do vaqueiro, só pra se ligar que playboy não faz direito. Eu peguei ela, joguei ela no capô do caminhão. Ela me dizia que delícia, que tesão. Patricinha já namorou na pegada do vaqueiro, pra ela se ligar que o playboy não faz direito. Joga na pegada, menino. Mas ela fala que não gosta de vaqueiro, olha que prefere os playboy que tem dinheiro. Não sabe ela que quem corre vaquejada e tem cavalo, caminhão e a pegar. Mas o off tá correndo atrás de mim e vazou o áudio dela que dizia bem assim: ai, amiga, eu gosto quando ele me joga no capô do caminhão. Eu peguei ela, joguei ela no capô do caminhão. Ela me dizia que delícia, que tesão. Patricinha já gamou na pegada do vaqueiro, pra ela se ligar que o playboy não faz direito. Eu peguei ela, joguei ela no capô do caminhão. Ela me dizia que delícia, que tesão. Patricinha já gamou na pegada do vaqueiro, só pra se ligar que o playboy não faz direito. Eu peguei ela, joguei ela no capô do caminhão. Ela me dizia que delícia, que tesão. Patricinha já gamou na pegada do vaqueiro, pra ela se ligar que o playboy não faz direito. Eu peguei ela, joguei ela no capô do caminhão. Mas ela me dizia que delícia, que tesão. Patricinha já gamou na pegada do vaqueiro, só pra se ligar que playboy não faz direito. Vai, Zé Cantor! Reinaldo Neto! É na pegada do sonho e na batida. Eita, porrazão, papai! Bota, gera! Rado boi, bora meu vaqueiro, bora, olha a faca, vamos no chão. É Zé Cantor, ao chão, Zé. Contigo em Jericoacoara, eu sou louca por você. Eu fico louca com você. Ai, como eu amo você. Decoração em gesso, trabalhando com placas 3D para paredes e muros, jarros para plantas artificiais e normais. O modelo das placas, quem escolhe é o cliente. Faça o seu orçamento na M Ramos Decoração em Gesso. Os melhores preços de toda a região de Picos. Localizada próximo ao Clube do Pelé, em Massapê, Piauí. Contato WhatsApp 89 994 63 41 48. Organização Marcelo Ramos. Atenção, população massapeense! Atenção, população massapeense! Massapeense! A Ótica Avenida está agora mais pertinho de você! De você! Aqui em Massapê do Piauí! Localizada na rua Aristide Ramos, próximo à Farma Center! Venha conferir nossas megas promoções! Temos armações de grau a partir de R$ 99,90! Também trabalhamos com óculos solares e relógios smartwatches a preços imbatíveis. Super descontos para as compras à vista. E também parcelamos em até 6 vezes os cartões e no crediário próprio. Aqui na Ótica Avenida, na compra do seu óculos de grau, a consulta sai inteiramente grátis. Venha até a nossa loja e faça seu agendamento. Ou pelos telefones 89 994 16 93 66, 89 99902 84 67, 89 99973 6060, 89 99418 6059. Ótica Avenida, pra ver e ser visto. Devido ao grande sucesso, as lojas Henrique Calçados decidiu prorrogar a mega promoção. Isso mesmo, a mega promoção das lojas Henrique Calçados foi prorrogada. E durante todo este mês de junho, você vai continuar comprando tudo a preços de liquidação. Calçados e confecções a preços imbatíveis. É queima sem fogo, é venda sem lucro. Papete da Beira Rio, papete da Visano, papete da Moleca, papete da Modari, calçados da Grendene masculino e feminino, tênis de academia masculino e feminino, calças da Adverte, camisas de tênis, chuteiras das melhores marcas, roupas masculinas e femininas, adulto e infantil. Venha aproveitar e comprar bem baratinho nas lojas Henrique Calçados. Não fique só pensando, venha comprar economizando durante todo este mês de junho nas lojas Henrique Calçados. A mega promoção continua nas lojas Henrique Calçados. Não deixe para depois o que você pode fazer agora. E agora é a hora. Mercadinho Odon. Falou em confiança e o mais completo da cidade? Venha para o Mercadinho Odon. Completo sortimento em gêneros alimentícios, material de limpeza, higiene pessoal e perfumaria. Grande variedade em carnes e frios, bebidas, material escolar e papelaria. E ainda, utensílios domésticos descartáveis, artigos para aniversário e presentes, brinquedos e muito mais. Tudo com excelentes preços e marcas. No Mercadinho Odon, você faz recargas para celular e encontra vários tipos de rações para seus animais. Fazemos entrega a domicílio e trabalhamos com cartões de crédito e débito, sempre oferecendo serviços e produtos de qualidade. O Mercadinho Odon fica na Praça Matias Costa, número 665, no centro da cidade de Massapê do Piauí. Telefones 3473-0014 ou 99414-7349. Mercadinho Odon, uma relação de confiança. Consultório Odontológico Odonto Saúde. Doutor Aderson Vinícius e doutora Gabriela Lustosa. Estrutura moderna e precisão no diagnóstico e tratamento, oferecendo tratamento odontológico de qualidade e segurança, como limpeza, próteses, cirurgias, canal, restauração, clareamento, aparelhos ortodônticos e implantes. Odonto Saúde, doutor Aderson Vinícius e doutora Gabriela Lustosa. Travessa Benedito da Cruz Alencar, número 63, no centro de Jaicós, Piauí, próximo aos Correios. Telefones 999-29-3076 e 994-62-1040. Odonto Saúde, seu sorriso em boas mãos. Lanadi, laboratório com selo acreditado. Posto de coleta no centro de Jaicós, na responsabilidade a técnica em enfermagem e análises clínicas Socorro Souza. Atendimento de segunda a sábado. Fazemos coleta a domicílio sem custo extra. Seus exames com confiabilidade e rapidez na entrega. Coleta também em Massapeira às terças e quartas-feiras, Várzea Queimada e Croazal às sextas-feiras, Cajueiro aos domingos e chegando agora em Patos. O Lanadi também oferece atendimento médico. Cirurgião Dr. Policarpo, psiquiatra Dr. Marcos Bezerra, psicóloga Dra. Laila Feitosa, nutricionista Dr. Rodrigo Rocha, nutricionista Dr. Alisson Leite, fonoaudióloga Dra. Rafaela Dantas, com especialidade em estimulação precoce, com ênfase no autismo. Laboratório Napoleão Dias e Socorro Souza, parceria que deu certo. Sempre sem graça, eu digo que quero, você não aceita. Me diz que deseja, depois que enjeita. Se é do seu modo, não acho direito. Você se defende, só quer do seu jeito. A gente se abraça, se morde, se queixa. Depois que se afasta, chorando se beija. E descobre o quanto ainda se ama. São contradições de um amor sem juízo. Que eu nego e renego, mas sei que preciso. Contradições de um amor de verdade. Que faz da mentira a sinceridade. E faz do que é feio parecer bonito. São contradições de um amor sem juízo. Eu nego e renego, mas sei que preciso. Contradições de um amor de verdade. Que faz da mentira a sinceridade. E faz o que é feio parecer bonito. Seu modo não acho direito. Você se defende, só quer do seu jeito. A gente se abraça, se morde, se queixa. Depois que se afasta, chorando se beija. E descobre o quanto ainda se ama. São contradições de um amor sem juízo. Eu nego e renego, mas sei que preciso. Contradições de um amor de verdade. E faz da mentira a sinceridade. E faz o que é feio parecer bonito. São contradições de um amor sem juízo. Se tocou o sino, é o Thiago aqui. Repertório mais gostoso do Brasil. Preta, sentindo esse cafuné, eu fico aqui pensando. Se lembra do auge dos nossos 17 anos? O tempo que faltava tudo, mas sobrava um plano.